Então, 3153, tá mantendo a Juliette, vai aguardar o táxi do bug da Gol. Eu mantive o da Juliette, vai manter o 3153. Olhe, Salvador, 3557, bom dia, Libra, mil pés da central na sua escuta. Suba o 360 na saída da árvore. 360 na árvore, 3597. O táxi do 607 com 188, 3 horas e 47 de Galeão. Bola 607, autorizado o táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, torre em 118 decimal 95, ajuste no 0, no 3, bom voo. Via Índia, ponto de espera 1895, 1013, ajuste 07. Então 3153, observando a nave da Gol, que está taxiando no exato momento, ingresso Juliette, portão 02. Afirmativa, após a aeronave da Gol, Juliette, portão 02, da 3153. Salvador, 897 da Gol, tem informação, motel na circunstância, comunicação, bom. Bom, 897, informação, hotel confere, autorizado Salvador para Confins, nível 360, via o Peugeot 190 Bridge, o Peugeot 196. Decola do 190 com curva direita, no perfil da saída da El, Leda Bridge. 5505, transponda, controle Salvador, opera em 120, décima 8. Torre Salvador, Gol no 607, ponte espera da 1, 0 pronto. Então, Gol no 607, pessoal autorizado no 0, 050 graus, 045. Isso é classe 50, Gol no 607. Curva direita no Andael, Vida, Brito. 050-08, Gol no 897. Gol no 897, cotejamento correto, SAMI pronto para pushback, acionamento 03. Para o bus de acionamento, Gol no 897, está pronto. Sim, então aguarde alguns instantes, vai aguardar o táxi da aeronave da companhia, que está no setor sul da aeródromo. Aguardando, Gol no 897. Alô, Salvador, bom dia. O Azul Alfa Yankee Sierra. Confirme. Azul Alfa Yankee Sierra. Alfa Yankee Sierra para reboque? Para reboque do pátio 3 até o Finga 8. Sim, chama para ingresso no pátio principal. Ok, chamarei para ingresso. Gol no 7 no 5, vai guardar para push, por gentileza, após a passagem do bug da Gol. Está sendo tratado através do 08, o seu conecto de solo, e fará o mesmo enquanto estiver pronto, me chama para o táxi. De 3 horas e 15, alterna Natal, o Gol no 642. Livre táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia, no ponto de espera, torre, em 118, decimal 95, ajuste no 0, 13, bom voo. Táxi da parte principal, ponto de espera, 23, ligado para 642. O Gol no 897, após a passagem do bandido da Gorra da Guarda, coordena equipe de solo, chantar o táxi. Loja de companhia, no estado de semana passada, 897, tá bom. 07, Pecolonso 46, 1208, controle. 208. Controle Salvador, gol 607, saiu no da Decona da El. 607, 360, saída da El. 360 da El. Alfim Serra vai manter no, vai se manter no pátio 3, não, vai, não está autorizado ingresso no pátio principal, vai ter que aguardar o Bang da Gol que está iniciando o pushback no 10. Ok, Alfim Serra atende, mantendo posição no pátio 3. O número 42 está na escuta? Chama em 1895. Comigo 42, decolagem autorizado no 0, 050 grau, 049. Cidade Neia, decolagem, qual é o 049? 0288, 3507, obrigado, bom dia, bom trabalho. Meia 42, decolou 50, controle 1208. Meia 42, decolador 50, controle 1208. 8, 9, 3 horas e 15, alterna Guarulhos. 8, 9, 3 horas e 15, alterna Guarulhos, gol no 897, livre táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera Torre, em 1, 1, 8, decimal 95, ajuste no 093. 093. Posso esperar 8, 9, 5, 89 a bordo. 8, 9 a bordo, positivo. Nível. A backup, 050 aqui, ó. 908. Por 897, decolagem autorizada no 0, vento 050 graus, 049. Decolagem 0049. Por 1715, autorizar táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia, no ponto de espera, torre, em 1.18.95, ajuste no 0, no 3, bom voo. Após a passagem do Boeing da Gol, o senhor tem livre acesso ao pátio principal, reporte só para o término do reboque, por gentileza. Ok, ok, encerra, após a passagem do Boeing da Gol, tem um livre acesso, reportarei para encerramento no 58. Boa noite, 957, Tecolão 53, controle 1208. Confira a frequência de controle? 1208. 1208, obrigado. Controle, muito bom dia, boa noite, 97, livre 1500, só se escuta. 897, Tubal 360, contato radar, saída da El, Prodileda. Sim, saída da El, é, Prodileda, autorizaria a Leda da presente, Tubal 987? Prodileda. Prodileda, obrigado. Voo 1607, chame Recife, 13325, 1251. 13325, 1251, boa. Controle, se fosse possível, pro de brinde, pegou no 897, agradeceríamos. Tem a pro direita inicialmente, 897. A gente manterá a pro direita inicialmente, 897. Número 642, Recife, 12685, alterna 12545. Bom dia. Olá, 081, prossiga para 2010, ajuste 1014, reposte avisado na LS. Ah, vai para 2014, 081, reportado na LS. Decolou 56, 208, controle. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol no 75, decolou na Harbor. No 715, suba ao 360, saída Argo, direto Elessa. 360, direto Elessa. Azul Alfa em Serra, bom dia. Ok, bom dia. Under 642, clear LS approach, descend 2000 feet, QNH1014. No 897, chame Recife, frequência 13325, alterna 1251. 13325251, vou no 897, obrigado, bom dia. Bom dia. LS 908 ano. O 9081, chame torre 118, decimal 95. 295, bom dia. Salvador, igual 9081, passando externo, vai estar travado. Voo 9081, boa noite, bom dia, perdão, tá livre pouso na 10, o vento é variável com 2 nós, o altímetro 1014. Livre pouso na 9081. No 7, no 5, chame Recife, 1260, 1288. 260, 288, vamos lá, 745, boa. Contact power frequency 118 decimal 905. 118 Salvador Andes, 642. Andes 642 reports on Automarker. Combat in Automarker, India down. 9081, chame o solo 121.9, seu solo for 06. 209, boa. O wind is 642. The wind is from north with 4 knots. QNH 1014, you are clear to land in the runway 10. Clear to land. Pro posição 08, voa 9081. O 9081 está reforçando a posição 8 do Pátio 3. 8 do é o gate número 8? Negativo, foi informado posição 08 no pátio 3, pátio de casas. Você coordenado aqui junto ao fiscal de pátio, porque o senhor ingressou no pátio principal. Foi autorizado pátio 3, pátio anexo. This is 642 on the ground at 10. Leave the runway by the right and call ground control 129 for taxi. Down on this, 642, good morning. 642, continue taxi via Alpha and maintain position. For Juliet intersection. Repeat the intersection. Alpha and report before Juliet intersection. Before Juliet intersection. On this. Check for. Salvador, é o voo 9081? 9081, prossiga. Eu não autorizaria fazer um backtrack da posição aqui para parte 3? Consegue, tem condições de fazer um backtrack com segurança, gol 9081? Afirma, pela direita. Gente, eu estou autorizado. Ok, obrigado. Land 642, maintain position. Good morning, Argentina 1910. Good morning, Argentina 1910. Squawk identification descend to 2000 feet, unit 1014. Fly direct to Duna intersection and report status localizer course. Direct to Duna intersection and clear to the localizer for 10. I understand we are clear to 2000 feet. Affirmative, sir. Thanks. 42, clear to Juliet 2. May approach. Gate 10. You have the follow me vehicle inside? Salvador, bom dia, tá 3, não, da Juliette 360, da Leão. 153, Juliette, confere, guarda cópia, prepara da Euleda. Falando da Euleda, guardando cópia, tá 3, não, 153. And 642, do you have the follow me traffic inside? Follow me vehicle inside? No necessary. Repeat the gate 10 for this 642. Yes, but because of the work in progress, you need the follow me car to gate 10. Please maintain position and inspect the follow me vehicle. The 642 Roger, clear to gate 10. São 3153, pronto, cópia. Afirmativo, senhor. 3153, autorizado para o Galeão, nível 360, via Prevulo 10 até SMAP, após conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10 com primeira curva direita. Perfil de subida dial, Leda, após Leda, voa direto bridge, anti-intercepta aerovia. Aciona 5513 e o controle 120.8, botão 3153. Autorizado Galeão, conforme rota do plano 360 ao nível, UPS Lula 10 a 3 MAP. Dael Leda, voa bridge para interceptar, via decola da 190 curva na direita, posso. 5513 é o transponder, 1208 é o controle de saída, curta 3153. 3153, cotejamento correto, reporte quando pronto. Reportará no fim de 2, 3. Contratada 2015 do SDA Caju, arquivo de pressão, se mantém 1.80. Roger. Observador, muito bom dia, passarei do 2227, frente da Juliette, por gentileza, autorização, Vitória da Conquista. Passarei do 2227, bom dia, Juliette, confere, autorizado para a Vitória da Conquista, nível 180, decolando na pista 10, com a primeira curva direita, subida a Arbor, Elefa, após Elefa, vou direto ao Obidute, e conforme a rota do plano de voo, aciona 5520 e o controle 120, decimal 8. Argentina 1911. Airway Park Authority. Pista 180, decola da 10, primeira curva direita, perfil da bosta, após voo a Eletra, depois voo a Obidute, voo conforme a rota. 5520, controle 120, decimal 8. Passaria 2227, cruzamento correto, reporte quando pronto. 2227, para informar. Argentina 1910 on ILS 10, runway 10. Tower 118, small number 5, Argentina 1910. 18 decimal 905. Affirmative. Thanks. Salvador, bom dia, 35384, Cintia da Juliette, autorização, Maceió. 35384, bom dia, Juliette, confere, pronto, cópia. Pronto, cópia. 35384, autorizado para Maceió, nível 190, via Golf 677, decolando da pista 10, com primeira curva esquerda, subida Puca, transição Aracaju, aciona 5521 e o controle 120, decimal 8. Autorizado 90, via Golf 677, decola da 10 com curva esquerda, cumpre o perfil da Puca, transição Aracaju, 5521 transponder, controle 120, decimal 8, 35483, 5384. 5384, planejamento correto, é para quando pronto. Tina 1910 on the ground at 33, leave the runway by the right and call ground control 129 for taxi. 129, Tina 1910. Ground good morning at Tina 1910. Tina 1910. Taxi via Alpha Juliet into the Avian of gate 06. When there, you will see the follow me vehicle and you will go to gate 11 with follow me vehicle. Alpha Juliet, position 6 and follow the vehicle, Argentina 1910. 1910, Alpha Juliet, and one waving to gate 06, follow me until the gate 11, gate 11. Follow the vehicle to gate 11, Argentina 1910. 1910, Roger. Para puxar? 35384. 5384, na sua equipe de solo, rapaz, para táxi. Para o táxi, 5384. 5384, sol, era o nome da passarela 01 que já iniciou o push. Cuidado com a equipe de sol, com todo que não vai interferir no pushback da aeronave da passarela. Para a coordenada, obrigado. Bom dia, identifique, desça para 4 mil pés. Chegada bom, reajuste é altímetro no 014. Para Recife, nível 350, cliente das informações, solicito autorização de carro. Azul 4213, informação, curso Juliette, confere, pronto, cópia para Recife. Confere, Juliette, pronto, cópia. Usado para Recife, nível 350, via Peruísque 58, decolando da pista 10, com o primeiro curva à esquerda. Perfil de subida Puca, transição Aracaju. Aciona 5525 e o controle 120, decimal 8, azul 4213. Autorizado Recife, nível 350, pela Peruísque 58, decola da pista 10, curva à esquerda, perfil é o Puca, Aracaju, transponder 525. Controle Salvador 120, decimal 8, azul 4213. Azul 4213, cotejamento correto, é para quando pronto para puxa. Tá chamado para puxa, acionamento azul 4213. Patango Lima, tá Juliette, bom dia, informação com o senhor Juliette, prossiga. Novembro Bravo, uniforme 180, autorizado, decolagem na pista 17, com primeira curva direita, perfil de subida água, após cancele, prossegue visual, plano Yankee até 180 milhas. Aciona 5534 e o controle 120.8, o Lima até o Juliette. Saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo. Lima até o Juliette, correto? Confirme o pátio que se encontra e pessoas a bordo. Para acionamento e táxi, torre 1 no 8, decimal 9, 5, ajuste no 0 no 4. Lima até o Juliette, bom voo. Delta, prossiga. Papai Romeu Quilo, Serra Lima, informação com o senhor Juliette, prossiga. Quilo, Serra Lima, autorizada para Serra Novembro, Fox Tango, 100, decolando da pista 17, com primeira curva direita, perfil de subida Arbor, após 50 milhas, cancele, prossegue visual, plano Yankee, aciona 5532 e o controle 120.8. Serra Lima, cotejamento correto, confirme para o B. Para acionamento e táxi, torre 1 no 8, decimal 9, 5, ajuste no 0 no 4, bom voo, tudo Serra Lima. Para o táxi, passarelo 2227 com 42 a bordo, autonomia de 6 horas e 40 minutos, apenas Salvador. Passarelo 2227, autorizado táxi, parte principal Índia, no ponto de espera,